a calor me aquecer, brilho intenso no entardecer. Eu quero teu calor e a chuva. Natureza, verão, vento, mar, noite para me inspira o luar. Tão leve teu amor e a chuva. Fina névoa nascente, frescor, sol suave no interior. Pudera eu lhe pôr e a chuva. Sinto a brisa no meu rosto, infinito azul do mar. Te encontro nas estrelas, como é bom te abraçar. Onde estás no céu aberto, tenho sol pra iluminar. Quero teu calor, teu calor, teu calor. Teu calor e a chuva, teu licor e a chuva, dançando na chuva, teu amor e a chuva. Luz do dia, calor me aquecer, brilho intenso no entardecer. Eu quero teu calor e a chuva. Natureza, verão, vento, mar, noite clara me inspira luar. Tão leve teu amor e a chuva. Fina névoa nascente, frescor, sol suave no interior. Pudera teu licor e a chuva. Sinto a brisa no meu rosto, infinito azul do mar. Te encontro nas estrelas, como é bom te abraçar. Onde sai do céu aberto, tem o sol pra iluminar. Quero teu calor, teu calor, teu calor. Teu calor e a chuva, teu licor e a chuva, dançando na chuva, teu amor e a chuva. Teu amor e a chuva.